Agosti. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Você e eu e bacanas, é show! Eita! Pula, pula, tira o pé no chão! Você não quer me ver, tá me menina linda. Quero amar você, se você entrar na minha, não vai se arrepender. É carinho de noite, eu passo tudo por você. Vou tirar sua luzinha, tocar o seu perfil. Segure minha moto, começando a tremer. Eu falo com seu pai, ele vai entender. Eu vou namorar sério, não vou me enganar você. Legal! Da, da, da. Da, da, da. Você, se você entrar na minha, não vai se arrepender. É carinho já em noite, eu faço tudo. Vou tirar sua luzinha, tocar o seu campinho. Segure minha mão, tô começando a tremer. Eu falo com seu pai, ele vai entender. Eu vou namorar sério, não vou enganar você. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Sua blusinha, tocar o seu golpinho. Segure minha mão, tô começando a tremer. Eu falo com seu pai, ele vai entender. Eu vou namorar sério, não vou enganar você. Da, da, da. Da, da, da. Muito obrigado, Pilar, pelo...